Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 13 de agosto, em discussão única, o projeto de lei 2315 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera cargas horárias de 18 categorias do quadro de pessoal estatutário da Secretaria de Estado de Saúde e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o IASERJ. Atualmente, os servidores trabalham em regimes de 30 ou 32 horas e meia. Elas passarão a 24 horas semanais. A medida teve origem em indicação legislativa proposta pela deputada enfermeira Rejane, do PCdoB. Existem categorias profissionais que possuem já uma jornada de trabalho definida em lei nacional, né? Porque a lei nacional é que define jornada de trabalho. Outras e várias outras não possuem isso. E a Constituição do país diz que você pode ter dois empregos públicos, né? Ele garante, a Constituição garante dois empregos públicos, por exemplo, ao farmacêutico, ao fonoaudiólogo, ao psicólogo. Quando a jornada de trabalho você faz as 24 horas, mas ela não é 24 horas, no Estado ela é 32 horas e meia, e você tem um outro emprego que também seja 30 ou 32 e meia, você faz uma acumulação de cargos ilegal. Já praticada em boa parte da rede estadual, onde um acordo tácito já havia estabelecido o regime de 24 horas, a nova jornada passará a ser oficial, ganhando segurança com previsão legal. Serão beneficiados biólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, químicos, terapeutas ocupacionais, massagistas, oficiais de farmácia e também técnicos de enfermagem, de equipamentos médicos e odontológicos, de higiene dental, de laboratório, de prótese dentária e em saúde pública. A carga horária também será adotada por agentes de saúde pública, auxiliares de enfermagem, médicos veterinários e biomédicos. Reportagem Ronaldo Ribeiro.